sua voz. No meu coração, agora aprendi, sem Deus nada sou. Circunstâncias vão dizer que não, mas vou seguir em sua direção. O meu lugar é junto a ti, tudo que eu quero é te servir. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti.